Vamos que vamos, solta a brava, DJ. Respeito a todos os times, tá ligado? Mas eu fiz uma homenagem pro meu, que é mais ou menos assim, ó. Ei, ei. Raça, fé e determinação, tá no sangue, tá na pele e na camisa do timão. Deixa eles zoar que a missão vai ser cumprida, nos 45 do segundo a gente vira. Raça, fé e determinação, tá no sangue, tá na pele e na camisa do timão. Deixa ele zoar que a missão vai ser cumprida, nos 45 do segundo a gente vir. Setembro de 1910, nascia no Bom Retiro uma nação de fiéis. Um time que trouxe um povo que fez um time, um bando de sofredor, de raça sublime. 1914, a primeira taça, mas pé no chão, porque aqui nada veio de graça. Salve Neco, primeiro artilheiro da história, mais de 100 anos de muitas conquistas e glórias. Sócrates, Rivelino, Teleco e Neto, Basílio, Casagrande, Zenon, tão por perto. São tantos nomes que deram o sangue no primeiro século, que eu precisava de 10 beats pra deixar completo. Veio os anos 90 que eu cresci, ligava a TV só pra poder assistir esse time alvinegro me enchendo de orgulho. Edilson, Marcelinho e Ricardinho, era gol e barulho. Ronaldo, Giovanelli, Dida e Cássio, com esses no gol a gente ganha fácil. Os outros torcedores vão ficar mordido, você não escolhe ser corintiano, é escolhido. Raça, fé e determinação, tá no sangue, tá na pele e na camisa do timão. Deixa eles zoar que a missão vai ser cumprida, nos 45 do segundo a gente vira. Vem, raça, fé e determinação, tá no sangue, tá na pele e na camisa do timão. Deixa eles zoar que a missão vai ser cumprida, nos 45 do segundo a gente vira. Velha raça, fé de Itaquera pro mundo. Raça, fé, esse time é foda. Raça, fé e determinação. Salve Sheik, salve Guerreiro, salve todo bando de louco, todo bando de maloqueiro. Zona Leste, Itaquera, tamo junto. Ei, é o manto do timão, é o manto do timão, é o manto do timão. Ei,